Muitas igrejas ditas evangélicas não entendem a condição, a real condição do dízimo até hoje. As pessoas continuam perguntando o que é que o Novo Testamento diz sobre o dízimo. E os pastores continuam respondendo, porque lá em Malaquias 3:10, o modo como eles têm deliberado sobre o dízimo, na verdade, não é nem o modo como a lei delibera sobre o dízimo. Visto que na lei, debaixo do sacerdócio levítico, sacerdócio de Arão, o dízimo não era recolhido para a obra de Deus, para manter a obra de Deus. Ele era recolhido para os sacerdotes e levitas. Os dízimos pertenciam aos sacerdotes e aos levitas, de acordo com Números, capítulo 18, versículo 21. Números 18, 21. Os dízimos pertenciam aos sacerdotes e levitas. Mas os pastores não são sacerdotes. E os obreiros da igreja não são levitas. Levitas são descendentes de Levi. E tem outra coisa. Lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 5, diz que aqueles dentre os filhos de Levi que recebem um sacerdócio é que têm o encargo de cobrar dízimo de seus irmãos, o texto diz. Ou seja, os descendentes de Levi tinham a obrigação de colher o dízimo dos israelitas, porque judeu só considera judeu como irmão, tecnicamente falando, religiosamente falando. Então ali já está falando, já está explicando a condição do dízimo. Na verdade, o dízimo é um princípio espiritual, porque o dízimo pertence ao sacerdote. Esse é o princípio espiritual do dízimo. Mas a nossa verdade, o nosso exemplo com relação ao dízimo, como princípio espiritual para nós hoje em dia, ele é válido. Mas não em cima de Malaquias 3:10, porque Malaquias era uma carta direcionada a israelitas, onde Deus estava tratando com os israelitas que voltaram do cativeiro, passaram anos e continuaram vivendo fora da lei. O nosso exemplo de dízimo é Gênesis 14, do versículo 18 ao 20. O nosso exemplo espiritual de dízimo é Gênesis capítulo 14, do versículo 18 ao 20. No qual Abraão paga o dízimo, dá o dízimo a Melquisedeque. E o texto mostra que ele deu o dízimo espontaneamente, em honra ao sacerdócio. Ele reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque. E Melquisedeque não recebeu primeiro para depois abençoar Abraão, não. Primeiro ele abençoou. E depois ele recebeu o dízimo. E nesse texto de Abraão, eu destaco cinco lições muito importantes para a gente entender a respeito do princípio espiritual que o dízimo representa. Primeiro, primeira coisa que eu aprendo, devemos dar o dízimo conforme a nossa prosperidade, em consequência daquilo que Deus tem nos dado. Segundo, se o dízimo pertence ao sacerdote, devemos dar o dízimo em honra ao sacerdócio de Cristo, porque Ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso bispo, o nosso apóstolo, o nosso pastor, que cuida de nós em tempo integral. Os pastores de congregação não têm como estar com a gente o tempo todo, mas Jesus não. Ele é o nosso pastor, Ele nos pastoreia em tempo integral. Em todo lugar Ele está conosco, se a gente crer nele. Terceiro, quando damos o dízimo, não devemos dar pensando em receber de volta em dobro. Devemos dar pensando em sustentar a obra de Deus, manter a obra de Deus aqui na terra. Em quarto lugar, os líderes de igreja não devem coagir aqueles que não dão o dízimo. Eles devem ensinar sobre o dízimo. Aí sim. E em quinto lugar, se Deus te concedeu bens e benefícios, e você reconhece que foi Deus que te concedeu, então você tem motivo para reconhecer o sacerdócio de Deus e a provisão de Deus. Então pague o seu dízimo em gratidão ao sacerdócio de Cristo sobre você. Mas não como uma forma de pagar o que Deus faz, porque o que Deus faz não tem paga humana. Não é comprar Deus. É demonstrar gratidão abençoando a obra, mantendo a obra de Deus na terra. Só que a obra de Deus tem sofrido muitas distorções doutrinárias. Dizem que tem um demônio chamado Devorador. Tem muitos muitas igrejas ensinando que existe um demônio chamado devorador, que ele não sai nem com oração, só sai quando a pessoa começa a dar o dízimo. Na verdade, não existe isso. Comparando os antigos textos originais da Bíblia, o hebraico, o grego e até o latim, a Vulgata Latina, estude os originais da Bíblia, procure estudar os originais, você vai ver. Lá em Malaquias 3, versículo 10 e 11, não existe nem a palavra devorador nesse texto. O que houve foi uma tradução errada do latim. O que o texto diz mais ou menos é: trazei o dízimo, caso tesouro, derramarei bênção sem medida, e enviarei o alimento, e não farei perecer o fruto da terra, e vos darei as chuvas. O que o texto diz, na verdade, no sentido no original grego, latim, hebraico, é isso: trazei o dízimo, derramarei bênção sem medidas, e enviarei o alimento, e não farei perecer o fruto da terra, e vos darei as chuvas. Pode procurar ver que você vai encontrar que é isso que diz no texto original. Não existe palavra devorador nos textos originais. Alguém traduziu o texto de maneira leviana e usou isso para coagir os fiéis a darem dízimo obrigatoriamente. Mas se você é grato a Deus pelo que você tem, por Ele ter te dado aquilo que você nem merece, na verdade, nem eu mereço que Ele me dá, então você vai entender o que eu estou te falando. Aí você vai entender. Ninguém perde a salvação por causa do dízimo, da unidade, ninguém perde a salvação. Mas quando você se preocupa em manter a obra de Deus, quando você se preocupa em manter a obra de Deus, é porque você quer que ela continue. Você não quer que ela continue? E convenhamos, Deus não usa mágica, Ele não vai enviar um anjo trazendo recurso. Deus tem que usar os homens que estão aqui na terra mesmo, participando da sua obra. Enquanto você vai mantendo a obra de Deus, Deus vai te mantendo. Não é barganha, é o reconhecimento de um dever, dever de consciência. Entenda isso e aprenda a ser grato a Deus. Ah, e não esqueça das ofertas, elas são bíblicas também.